Mas essa danada só vive na rua, se joga no baile e só pensa em dançar. Eita, que mina maluca, a mãe dela quer que ela vá estudar. Mas essa danada só vive na rua, se joga no baile e só pensa em dançar. Eita, que mina maluca. Aí agora as meninas não entendem a crise, o coração, as coisas, tudo cara. Quer saber de tomar catuaba não, moço? Fica, negócio, tem que pedir negócio pra pagar esse negócio aí. Desce tequila pra ela, mas que com popô no chão. Desce tequila pra ela. Vai. Desce tequila pra ela, mas que com popô no chão. Mistureba, tequila com limão, vai. Desce tequila pra ela. Eu nem tinha visto falar o nome dessa bebida. Negócio briga, essa conteúdo, a paninha da roça, vai. Fazer a alegria da mulher, não dá jeito. Sai do breba! Não sabia a conta de luz, rapaz. É o rei da Cacivinha, perto do novo. Esse é swing, rapaz. As tentações demais desde a época do Cruzeiro. A mãe dela quer que ela vá estudar. Mas essa danada só vive na rua. Se joga no baile, só pensa em dançar. Eita, que mina maluca, a mãe dela quer que ela vá estudar. Mas esse swing ficou gostoso, junto bebê, esse manetinho, né? Ficou gostoso, vai. E... deixa eu baixar assim, não falou? Foi um fone que falou. Aí, menina, menina, vai menina, vai, vai menina. Desce tequila pra ela. Ei, manda a verdadeira na porra. E desce tequila pra ela, ela que com o popô no chão. Desce tequila pra ela, ela que com o popô no chão. Mistureba e envolvente. Cachaça e limão, desce tequila pra ela, ela que com popô no chão. Bateristas, bateristas, bicho, hoje é batu. Esse baterista é muito doido, é uns rolos, véi, né? É doido, pra verdade. Sério mesmo? Fico com uma vergonha de mãe, né? Mas a gente tem que fazer cantar um sucesso, né? Até tem o cachê, né? Recebendo cachê. Valeu. Ficou boa essa aí também, cara. Valeu. Vai dar cacimbinha, rapaz.